Seven. Three, four, three, four, seven. Chama o centro Recife, a frequência 288 altera 260. 288 260, na 6283, boa noite. Chama o centro do Cícero 288, alterna 260. 288, 260, bom serviço. Alô, request 20 Mission, Central System 2545, alternativa 2085. 2545, alternativa 2085, azul 1406, boa. protocolo 231-1208 com todos. 208, obrigado, boa noite. This is

751-1-2835, boa noite, 7787. Descrição desse motel 050, chegando com a média 1. aeronave decolava 52, Rondo 208.2. 208, boa. 0, desce para 2.3, último trecho do 0.8, o sinal é SX8, observando 0, chachando 0, 1, 2, 0, 1. Descansando, se mantém a 050, chegada igual mediona. 9, estima sempre Recife 251, antena 28, decimal 35. Dentro Recife, a partir de agora em 1251, alterna 128, 35, já na 62, 59, obrigado, bom trabalho, senhor. 390, solo 04, direito, 1219. DLS, o voo 1168. 1168, começou 1168, eu sou 1168. 1-1895, obrigado, voo 1168. Salvador, boa noite, eu vou 1168 LF e X3 Pistona 0. 1168, avistado, pouso autorizado Pistona 0, vento no 50 graus, 05 nós. Eu lhe pouso, Pistona 0, eu vou 1168. Salvador, boa noite, o 1099, ponte espera 10, pronto. 099, após 09 na curta final, ali é mantendo 0. Ali mantendo 0, vou 1099. Solo zona 3, direita, no 2 zona decimal, 9. Direita, no 2 zona 9, zona 68. 9 decolou 15, 1208, contra. 208, boa noite. Boa noite. Controle 109, boa noite. Boa noite, boa noite. Passa 1400, 041. Colégio autorizado, vento no 50 graus, 059.